Olá. Na agricultura, a gente sabe, né? Até como leigos, né? A gente não sabe muita coisa, né? Talvez alguém aí do grupo tenha um conhecimento maior do que outros. Mas o fato é que a gente sabe que uma adubação correta é necessária para cada tipo de solo e de planta. Tem solos que precisam, por exemplo, que seja corrigido ali o pH. Tem solos que são mais ácidos, outros mais alcalinos. Isso aí eu aprendi. Tem solos que precisam de mais nitrogênio, outros de mais fósforo, né? Aliás, tem a famosa, fórmula básica dos adubos, né? Fósforo, potássio, hidrogênio, acho que é isso. Se eu não me engano. E o que é interessante é que essas proporções também variam de acordo com o solo, de acordo com aquilo que se quer produzir. Tem plantas que precisam de menos, tem plantas que precisam de mais. Enfim, tem planta que precisa de mais água, outras menos. O fato é que os fatores de crescimento variam. O que que isso tem a ver com a igreja? É que as igrejas. Estou falando aqui no plural mesmo, as igrejas, elas têm contextos diferentes, como a gente sabe, contextos culturais, tempo de existência, a estrutura, umas são mais estruturadas, outras menos, umas elas estão em grandes centros urbanos, outras estão espalhadas aí, nos cantinhos, nos sertões. Igrejas que são minúsculas muitas vezes, igrejas enormes, enfim, cada uma tem o seu contexto, cada uma tem os seus problemas específicos, as suas qualidades específicas. E elas também precisam, digamos, dos seus adubos, ou seja, de coisas que promovam, o seu crescimento, né? Estou falando de adubo aqui, metaforicamente, né? Áreas que precisam de crescimento sempre vai haver em toda a igreja. Toda a igreja precisa crescer em uma ou mais áreas. E existem áreas em que todas as igrejas precisam crescer. Isso que é interessante, e a gente aprende isso no Novo Testamento, que é muito bonito, que é muito bom a gente entender a respeito da igreja como um todo. Em Tessalônica, a cidade aonde no primeiro século se estabeleceu ali uma das igrejas fundadas por Paulo, para quem ele manda a carta, né? Primeira carta que a gente está estudando, a gente viu que Paulo ele trata com alegria, ele estava alegre pelos bons, as boas informações, as boas notícias que vinham dessa igreja, né? Que os seus auxiliares que tinham se separado dele, depois levaram as notícias para ele, possivelmente lá em Atenas, na Grécia, quando ele recebeu essas notícias. E ali ele começou a entender um pouco melhor como que havia, como é que o evangelho havia progredido ali. E a gente vê que nessa carta, Paulo deu alguns destaques, ele fala. Sim, ele fala da questão toda ali, de que eles deveriam viver para agradar a Deus, né? O capítulo 4 começa assim, né? Ele queria que, de um modo geral, a prioridade deles fosse uma vida para agradar a Deus, em crescimento e obediência. E aí ele vai citando algumas áreas. A primeira delas, a gente viu na última passagem, ele dá muita ênfase, dá uma ênfase especial à santificação. É possivelmente uma área que precisava de uma atenção maior, talvez por conta da cultura dominante, a gente até falou sobre isso, né? A cultura cercada de uma moralidade deturpada ali pelo paganismo. Ele segue pelo capítulo, trazendo outras áreas em que esse crescimento também era necessário. E a gente vai ver que tem áreas que precisam de crescimento, como qualquer igreja, e tem áreas que são específicas. E Paulo vai falar sobre isso, então, na passagem que nós vamos ver hoje. Ela começa no versículo 9 do capítulo 4, vai até o versículo 12. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. De fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. A gente poderia falar que realmente de um crescimento diferenciado. Paulo fala que em progredir na prática do amor. Ora, onde que entra aqui a diferenciação? Aqui a gente precisa entender que é um ensino geral que vale para todas as igrejas. Vale para todos. Ele não está lidando aqui com um assunto que ele está preocupado. Aliás, ele algumas vezes nessa carta ele demonstra que esse amor, o amor pelos irmãos, estava presente. Eles estavam demonstrando isso. Ele fala aqui que esse amor ele foi ensinado por Deus. O que pode ter significados aqui importantes. Eu acredito que quando ele fala ensinados por Deus, isso engloba o ensino no coração, aquilo que a gente vê lá em Romanos, né, o amor que foi derramado nos nossos corações, corações dos justificados, dos que creem em Jesus, né? Esse coração foi inundado por esse amor de Deus. Esse amor ele é absorvido, ele é aprendido, ele passa a ser vivido, ele passa a ser extrapolado, esse amor passa a ser uma maneira de agir. Ele vem de fora, ou seja, vem de Deus para dentro, depois ele parte de dentro para fora, ele extravasa, ele é um fruto do Espírito, como a gente aprende lá em Gálatas, né? O amor não é natural do ser humano, o ser humano não é propenso a amar da forma bíblica, ele é propenso a amar de outras formas, mas não da forma bíblica. Além disso, eu acredito que o que Paulo está dizendo aqui, de ensinados por Deus, é que também foram ensinados através da palavra, da pregação, do ensino de Paulo. Afinal, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente também está aprendendo sobre o amor e tantas outras coisas. Tem coisas que Deus fala lá dentro. O nosso coração, ele nos ensina, aqui não tem nada místico, não é nenhuma visão, não é nenhum transe que a pessoa entra ali, não é isso. Mas é uma absorção, uma compreensão interna. E que, na maioria das vezes, ela é despertada pela palavra de Deus. No caso do amor, especificamente, é aquele entendimento de como esse amor, ele se manifestou na cruz do Calvário, como Deus provou esse amor. Esse amor ele é elucidado a nós através do Espírito Santo. Muito bem, ele é um fruto que passa a se manifestar na vida dos crentes, dos convertidos. E Paulo, mais uma vez aqui, ele diz que eles já praticavam isso, não apenas ali na sua comunidade, mas em toda a região vizinha ali, a região da Macedônia. Com os demais grupos, as demais comunidades de convertidos ali. Eles se relacionavam com esses irmãos de forma verdadeira, em comunhão, em amor fraternal, esse amor que eles aprenderam e praticaram. Entretanto, o que acontece é que, justamente por causa da natureza humana, esse amor ele precisa ser constantemente renovado. E é isso que Paulo Ele fala, não, nós não precisamos escrever, não precisamos ensinar, não precisamos explicar. Vocês de fato já fazem isso, mas nós insistimos, versículo 10, que cada vez mais assim procedam. Está aí uma questão que nunca se esgota, a necessidade de renovação do amor. Ele precisa ser renovado. Eu preciso reaprender a cada dia como amar os meus irmãos, como desenvolver, como me aprimorar, como me aperfeiçoar nisso. Isso é o que Paulo está explicando aqui para os Tessalonicenses. Ele esperava isso deles, esperava que eles estivessem envolvidos nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Amor bíblico não é uma fórmula matemática. Muita gente pensa que conceitos teológicos, conceitos bíblicos, eles podem ser decorados. Não é errado você decorar um versículo, você decorar um texto, decorar até a Bíblia inteira. Se você quiser, isso é bom, né? Se você tiver essa capacidade. Mas isso não é tudo. Existem pessoas, eu garanto para você, existem pessoas incrédulas, pessoas que não têm a salvação, pessoas que não conhecem Jesus de fato. Entretanto, eles conhecem grandes trechos das Escrituras de cor. E nós sabemos que existem essas pessoas, não são poucas pessoas que têm esse tipo de conhecimento, mas isso não faz com que elas pratiquem, não faz com que elas estejam agradando a Deus de fato com as suas. Ao que está acontecendo ali. Olha, está acontecendo tal coisa, então, veja bem, né? Em outros lugares, Paulo faz isso, às vezes ele até dá nomes, né? Mas aqui, o que que ele faz? Ele trata de um modo geral, e a gente precisa então buscar a ambientação, o contexto do que está acontecendo aqui. Bem, quando a gente tem só a primeira carta aos Tessalonicenses, a gente fica um pouquinho a pé, um pouquinho devendo, né, nessa questão. Mas quando a gente tem as duas cartas, e eu espero que a gente consiga, inclusive, estudar na sequência, eu acho que é importante ter essa sequência das duas cartas, a gente vai ver que existe um problema que ele começa a ser mencionado aqui, depois, de forma mais explícita, ele é mencionado na segunda carta, que é a ociosidade. A gente não sabe se isso acontecia com um grupo pequeno ou grande dentro da igreja. O fato é que havia esse problema da ociosidade. Nós sabemos que muitas filosofias da cultura greco-romana, vamos chamar assim, elas tinham um certo desprezo assim pela atividade laboral humana, né? O ser humano trabalhar, o ser humano se esforçar no trabalho, o ser humano suar, né, pelo seu sustento. Os filósofos tinham um certo desprezo por isso. Isso aí era para pessoas inferiores e tudo mais. E isso influenciou muita gente. Isso inclusive favoreceu o aumento da escravatura. Muita gente, por achar que não, eu não nasci para trabalhar, mas eu tenho dinheiro, vou pôr escravos, vou viver aí no ócio, né? Enfim, tinha muitas coisas que poderiam estar contribuindo. A gente não tem todo o quadro, a gente não tem toda a nitidez, mas a gente sabe que a ociosidade era um problema em Tessalônica. Só para dar um adiantamento aqui do que a gente possivelmente vai ver na segunda carta, se a gente realmente chegar lá, é que parece que tem um problema doutrinário, um problema ligado à doutrina da escatologia, relacionado à volta de Jesus, à expectativa do reino de Deus, etc. Tudo isso mexeu com a cabeça de alguns ali e de forma confusa. Tanto é que Paulo começa a esclarecer algumas questões já nessa primeira carta, no sentido do retorno de Jesus, do arrebatamento, etc. Muito bem, o fato é que essa ociosidade precisava de atenção e Paulo dá alguns motivos aqui para isso. O primeiro motivo é que a ociosidade produz confusão. Paulo fala aqui para o pessoal se esforçar para ter uma vida tranquila, viver tranquilamente, uma vida pacífica, uma vida que não é de um perturbador social, uma pessoa que não anda por aí envolvida em conflitos, em discussões, em qualquer tipo de coisa que gere confusão, que gere tumulto. O Evangelho não produz pessoas que perturbam a sociedade. O Evangelho não faz isso. Embora, ao longo da história, a gente infelizmente veja que há registros, né, de pessoas que confundiram a mensagem do Evangelho e usaram até o Evangelho para perturbar a sociedade, o Evangelho, no seu sentido puro, não prega isso. Em nenhum lugar você vai ver os apóstolos agindo como perturbadores, apesar de você sabe que Paulo foi acusado frequentemente de ser um perturbador social, mas ele não era um perturbador social. Aliás, até Jesus já tinha sido acusado de ser um perturbador social, mas você sabe perfeitamente que Jesus não atuou para ser um perturbador social. Então ele está dizendo aqui: olha, pessoal, vamos viver uma vida tranquila, uma vida que não mexa com a vida dos outros aí, deixar os outros em paz. E em seguida ele fala algo que nos indica que a ociosidade produz inconveniência. Ele fala para cada um cuidar dos seus próprios negócios. Cuidar dos próprios negócios é cuidar da própria vida, cuidar dos seus afazeres, cuidar da sua ocupação. Veja, pessoas ociosas, elas andam por aí arranjando confusão, andam pela rua, elas não têm muito o que fazer, não têm muito o que pensar. Em segundo lugar, elas causam inconveniência, elas acabam se metendo nos assuntos aonde não, naquilo que não diz respeito a elas. São pessoas que se envolvem em fofocas, são pessoas que se envolvem em problemas por conta dessa intromissão. Elas são invasivas, né? Não tem esse senso do espaço que lhe é dado ou não, né? Elas vão pondo, metendo o pé na porta, como a gente diz figuradamente. O Evangelho não produz pessoas assim. O Evangelho verdadeiro não produz pessoas que extrapolam o seu devido lugar. O Evangelho, ele produz pessoas comedidas, moderadas, pessoas que procuram agir de acordo com a situação, que procuram medir até que ponto existe espaço. É claro que se as pessoas vivem num contexto de igreja, essa questão da intromissão, ela não pode ser usada a favor de pessoas que cometem pecados, que andam por aí escandalizando todo mundo com as suas atitudes e depois simplesmente dão uma carteirada dizendo: não, ninguém pode se meter na minha vida, é a minha vida pessoal. Não é isso. A vida de igreja é uma vida comunitária. E as questões precisam ser devidamente tratadas, mas tratadas dentro da decência, dentro de uma ordem, dentro de uma ética. Tem toda uma questão que precisa ser observada pelas pessoas certas e não simplesmente as pessoas circulando as coisas e falando e falando e se intrometendo e sendo inconvenientes. O evangelho verdadeiro não produz isso. Depois Paulo mostra também que a ociosidade, ela produz uma má dependência. Ele fala que as pessoas deveriam trabalhar com as próprias mãos, aliás, como ele havia instruído. O que que acontecia ali? Essa ociosidade, ela se dava porque as pessoas estavam simplesmente deixando de trabalhar, elas estavam deixando de se ocupar. E isso acabava acarretando um peso na vida de outros. Outros tinham que arcar com as suas despesas, outros tinham que ajudá-los, fossem parentes, fossem amigos, talvez alguém ali dentro do contexto da própria igreja. O fato é que isso estava acontecendo. Por falta de entender um princípio básico como esse, é que a gente vê hoje em dia muita gente que reivindica aí ser sustentado pelas igrejas sem que isso seja realmente o caso, sem que isso seja uma necessidade. Aliás, muitos seminários, alguns bem conhecidos nossos aí, eles incentivam, aliás, o próprio aluno já é incentivado no seu ingresso a correr atrás de patrocinadores. E a gente tem notícias de pessoas que entraram para o seminário, nem crentes não eram. No entanto, eles tinham que alegar que tinham um projeto, como eles gostam de chamar, né? E depois que eles têm esses projetos, eles vêm com projetos missionários, depois outros projetos, e sempre tem que haver patrocinadores. É claro que as missões precisam de ajuda, os pastores que trabalham em tempo integral, que precisam se dedicar de forma integral à igreja, e eles não têm de onde tirar o seu sustento. Precisa haver o entendimento sobre isso. A Escritura nem proíbe o sustento, aliás, até Paulo, o próprio Paulo indica que esse sustento deve acontecer em determinadas situações, porém não é uma regra geral. E muito menos é uma regra para aqueles que apenas usam uma espécie de crachá de um cargo, de um posto, ou de ser um aluno, de ter um projeto, qualquer coisa nesse sentido, para viverem ociosamente e às custas dos outros. Paulo está dizendo: olha, eu não ensinei isso para vocês. E ele mesmo, como a gente já viu, ele em Tessalônica, ele falou: olha, eu mesmo trabalhei com as próprias mãos. Eu não fiquei esperando que houvesse cobertura financeira para o meu ministério. Então, isso estamos falando de ministério. Parece que o problema aqui era até mais abrangente do que as pessoas que se dedicavam a qualquer coisa. A ociosidade acabava gerando parentes que se, como a gente costuma dizer no popular, se encostavam lá. O resultado de tudo isso era mau testemunho. Ele fala que a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Viver decentemente. A ociosidade produz mau testemunho. A ociosidade acaba criando nas pessoas a ideia de que o evangelho ele vem para trazer essa indolência, essa negligência. Quanta gente olha para o evangelho até nos dias de hoje e pensa que ele é uma forma, né, das pessoas viverem sem fazer nada, né, não trabalhar, né? O que evidentemente não é a verdade para quem trabalha em prol do evangelho, que precisa se esforçar bastante para estudar, para se envolver com as pessoas. Existe todo um desgaste emocional, existe muito trabalho, existe muita dedicação da parte de muitos que estão fazendo isso. Mas o fato é que quando a questão não é justificável, quando isso não é justificável, o evangelho deixa de prestar o seu serviço ao mundo, porque o evangelho ele está aqui para ser uma referência, ou seja, luz, luz para que para onde as pessoas olhem, vejam bom testemunho, vejam pessoas honestas, pessoas que agem corretamente, pessoas que não abusam, que não fazem as coisas de forma irresponsável, sem pensar nas consequências, sem pensar no impacto negativo que isso tem na vida das pessoas. E a ociosidade acaba fazendo isso, ela acaba ofuscando o papel do evangelho. E se não, quando mesmo ela até deforma esse papel. Ao invés de ser luz, acaba sendo uma referência com sinal trocado. Não é uma boa referência, é uma referência ruim. Viver decentemente é o que Paulo propõe aqui, é o que ele diz que deveria ser feito. E a vida decente é uma vida produtiva, é uma vida que produz, está sempre produzindo algo. Isso, essa é a essência da questão. Trabalhar é algo visto nas escrituras como algo bom. Trabalhar é algo que vem em função da origem do homem. O trabalho ele já existia antes da maldição de que o trabalho seria penoso. Na verdade, o homem já deveria cuidar do jardim. Lembra? Antes do pecado. Então, o trabalho em si já existia. A questão é que o pecado trouxe problemas, né? O trabalho passa a ser desgastante, passa a ter dificuldades. A nossa natureza também não ajuda para que as coisas sejam melhores. Mas o fato é que o evangelho ele vem não para nos tornar improdutivos, mas para nos tornar pessoas produtivas, com ou sem um ministério de tempo integral. Com ou sem ministérios que sejam que ocupem demasiado o tempo da pessoa. Você tem pessoas que são legítimos representantes de Cristo, que estão lá nos seus empregos, estão lá nas suas famílias, estão lá nos seus contextos de vida, não precisam de nenhum tipo de sustento. Tem pessoas que, inclusive, vivem bem, são pessoas que têm muitos recursos, que têm recursos financeiros, nem precisam trabalhar tanto e por isso eles dedicam mais parte do seu tempo voluntariamente. Enfim, tem todo tipo de coisa. O fato é que são pessoas produtivas, sejam ministros do evangelho ou não, o fato é que procuram beneficiar os outros e não prejudicar. Prejudicar com confusão, com inconveniência, com má dependência, com mau testemunho. Lições que nós tiramos aqui, simples. Que nós continuemos investindo no amor fraternal. Nós não tiramos diploma nessa matéria. Essa matéria não é uma matéria para ser decorada. Eu já sei, eu já amo o suficiente. Ah, já amei demais. Até tem um tema aí, né? Mulheres que amam demais, né? É estranho a gente achar que alguém pode amar demais. O amor verdadeiro, ele não se esgota. Ele tem que ser progressivo na nossa vida e nós temos que continuar investindo, aprendendo como fazer isso. E devemos, evidentemente, nos esforçar para ter uma vida decente, uma vida que não produz confusão na vida das pessoas, que não perturba a sociedade, mas que mostra para a sociedade coisas boas, que aponta coisas boas para o mundo. Uma vida que não é inconveniente, não é uma vida intrometida, não é uma vida que fica aí tentando se colocar aí, invadir a vida das pessoas, mas que procura sim ajudar de forma bíblica, de forma correta. Quando não sabe como fazer isso, pede ajuda, mas procura agir de forma correta, de forma ética na vida de cada um. Uma vida que procura trabalhar, que procura ser produtiva, procura gerar benefícios e não tirar benefícios para si. E ser luz, né? Ser luz nesse mundo. Que Deus nos ajude a sermos assim, que esse crescimento faça parte da nossa vida, e até individualmente e como grupo. O amor vale para todo mundo, para toda e qualquer igreja. Qualquer lugar, em qualquer época, a ociosidade talvez até nem seja um problema entre nós aqui, que nos conhecemos, mas que a gente esteja atento, esteja cumprindo essas coisas e crescendo saudavelmente nessas coisas. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana.